Romeu Golf, visual com tráfego gerando base autorizado pouso, pistão 7, o vento 300 graus, 03 nós. O time que permanece. Sim, tem nível pouso 17.016, Romeu Golf. Polo 233, chame centro Recife, frequência 126-190, alterna 128-398. 260-288, obrigado, bom dia. Afirmo, seu solo 29 é o chefe na frequência livre, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Azul 4981, desça para o nível 060 via chegada Bonf. 060 via chegada Bonf, 4981. Azul 4981, desça para o nível 050. 050. Pan 4753, desça para 4000 pés, que é legal da 017. 4000 pés neutralizado, ajuste na 097, o TAN 473. Santa 4753. Afirmativo, voa Duna, inicialmente 4.000, guardando 2.000, 4753. Ó, meu Tango Índia Bravo na escuta. Gente, acabamos de nos encontrar em contato com a sala IS e a mesma falou que não atendeu porque estava recebendo dois planos nos dois únicos números disponíveis. Solicitou que fizesse contato agora. Ai, que andazão. Estou recente. Três, autorizado 2.000 pés, autorizado chegada, autorizado procedimento e LS X-Way, pista 1-0, reporte estabilizado. Afirmativo, LS X-Way 1-0, reporte autorizado, 4753. Torre Salvador, muito bom dia, passarelo 2223, próximo ponto de estabilidade 1-0, está pronto. Passarelo 2223, alinha e mantém capteiro 1-0. Alinhar e manter a cabeceira 1-0. Azul 4234, decolada 234, chamar o controle Salvador 120 decimal 8. 308, bom dia a todos. Controle, bom dia, 4234. Azul 4234, contato radar a decolagem, uma via saída Puca para o nível 350. Puca 350, autoriza a Aruda presente, ou Puca? Autorizado Puca, inicialmente, Azul 4234. Inicialmente Puca. 017. Cruzada de colagem, passarelo 2223. Azul 4981, autorizado descida para 4.000 pés, que ele é a 1-0-1-7. Passarelo 2223, decolado de Salvador 136, chama o controle de Salvador 120, decimal 8. 1208, passarelo 2223, obrigado, esse fim de semana. Controle Salvador, muito bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, contato radar da decolagem, suba via saída Arvo 1 para o nível 180. Arvo 180, passarelo 180, passarelo 2223. Atenção para o localizador, visual com 90, Tango 753. 4753, complete a aproximação, subtorre 118, decimal 95. 2895, Tango 753. Bom dia, Tango 453, estabilizado localizador 90, visual. O TAN 4753, escuta a aproximação, aguardando contato visual, altímetro 1017. 1017, agora. Reporte marcador externo. Bom dia, irmão. Está passando fibra, o TAN 4753. Informa o áudio do marcador externo funcionando, o notista dentro ele está fora. Salvador 4753. TAN 4753, entendido que o áudio do marcador externo está funcionando, porém não avisa, informa que está fora. Afirmo. Está autorizado na pouso? Sim, já pouso autorizado, pista no zero, vento 320 graus, 03 nós. Autorizado, pouso, pista no zero, TAN 4753. Azul 4234, SAMI Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45. Em cuidado da gripe aí, bom dia. Obrigada. Saúde. Obrigada. Do 4981, autorizado final INSX-Way, pistão no zero, desça para 2.000 pés. Reporte estabilizado. 4981. TAN 4753, seu solo aos 42, direita, chama o solo 121, no décimo 9. Direita, chama 129, TAN 4753. Tive-se estabilizado, azul 4981. Estabilizado, azul 4981. Sami Torre, 118, decimal 95. 118, 95, grato, azul. Do azul 4981. Azul 4981 no tráfego avistado, altímetro 1017, pouso autorizado, pista 10, vento 330 graus, 03 nós. Pouso autorizado, azul 4981. Poderia confirmar se recebe o áudio do marcador externo? Não está recebendo. Sente, não está recebendo, sente. Pouso autorizado, pista 10. Grato, azul. Salvador, é o Passaredo 2223. Prossiga, Passaredo 2223. Ok, após a árvore, tem condições de autorizar vitória e conquista após? Aguarde coordenação. Guardando, 2223. Passaredo 2223, autoridade direto conquista. Autoridade direto conquista, passaredo 2223, muito obrigado. Hein? Torre Salvador, bom dia, azul 2783, está pronto com a escara no zero. Azul 2783, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 280 graus, 1 nó, vento calmo. Autorizado, ali ainda foi lá, pista 0-0-7-3. 2 ciente, vento calmo. Azul 2783, decolado aos 49, chama o controle de Salvador 120, décima 8. Salvador 208, azul 2783. Tango de Bravo, Enrimar, voltímetro no 017, reporte fora do solo. Decolagem por conta e risco. O Arbor 1 no 80273, com referências visuais autorizado por Ed Arbor? Autorizado voar Arbor Azul 2783. Arbor Azul 2783. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, rumo oeste, uísque. O altímetro permanece no 017, decolado Salvador ao 51. Chama o controle de Salvador 120, decimal 8. Tango Índia Bravo, contado radar da decolagem. Rumo para 510. Não há tráfego no setor a reportar. Reporte iniciando sobrevoo. Reportar iniciando sobrevoo, Bravo. Passarei do desconfidente. Prezo 2223, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 1260, 1288, Recife, passaredo 2223. Obrigado, excelente final de semana. Torre Salvador, que é o Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Sente reporte para o táxi, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Sente autorizado o táxi, o Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Gente, o táxi da critério é posto no ponto de espera, o altímetro no 017. O 017 é o ajuste altímetro, que faltará para em breve. Regresso, Papa Romeu, Romeu, Romeu, Romeu. Gente, táxi via pista, repassa sobre a cabeceira o Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Passa na linha 17, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Controle azul 2783. Prossiga azul 2783. 73 precisa manter a proa após árvore para evitar formações. Quente, reporte retornando da rota azul 2783, autorizado desvio. Reportará o azul 2783. Bravo. Eu sigo a Luísa Bravo. Existe um sobrevoo na Bahia, Bravo. Existe um Luísa Bravo. Controle está atualizado, Tânia Bravo, segue frequência livre. Vim de abraço, Se autorizado, o Tanque Abraço segue na frequência livre. Está mantendo o PRO de Taparica no momento, será? Gente, o senhor vai fazer sobrevoo na presente posição? Gente, eu vou ir a Taparica, vai do Santos, o próximo Jaguarino também, o Tanque Abraço. Gente, então o controle entende que o senhor, para a parte da presente, vai prosseguir para Itaparica para fazer sobrevoo na Taparica? Poxa, eu iniciando sobrevoo em Taparica também. Da presente para Itaparica. Gente, após Itaparica prossegue para Salvador, mais algum sobrevoo? Mandei um sobrevoo na região de Itaparica, Bahia do Santa. A 500 pés? Pois, 500 pés. Gente, então a 500 pés tem livre frequência, o Tango de Abravo, nenhum traço você pode reportar. Caso se afaste ou prossiga mais próximo de Salvador, retorne a frequência do controle. Romeu, Romeu, Romeu Golf, decolador 57, chame o controle de Salvador, 120, décima 8, bom voo. Parado, 208. Tá, Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, contato radar da decolagem, se mantém a saída Momo para o nível 200. Momo para o 200. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Salvador, bom dia, Xander 6312, ciente daquilo. Bom, Xander 6312, desça via chegada Comed 1 para o nível 050. Via Comed 1 para o 050, Xander 6312. O 2783, confirmo, mais quantos milhas vai efetuar o desvio? Aproximadamente 15 milhas, senhorita. A possibilidade de coordenar a proa de conquista para a gente, com centro de coordenação? Será coordenado, aguarde. Obrigado. Aproximadamente 10, 15 milhas, tem uma formação à nossa direita. Gente. O 2783, após efetuar os desvios, autorizado voar para os conquistas. Obrigado, senhorita. Após desvios, conquista. Chama o controle Salvador, 120.8, bom voo. 20 até amanhã. Meu, Romeu, Gol. Prossiga, Romeu, Gol. Autorizado direto destino, Romeu, Gol. Prato. Tenho 5973, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 330. Subindo saída Puca até o 330, fazendo possibilidade de voar Aracaju. Lugar de coordenação. Azul 2783, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Recife 1260, alterna 288, 2783. 5973, da presente autorizado, voa direto Aracaju. Obrigado, Aracaju, da presente, 5973. Xané 6312, confirme se a proa do Duna tem condições de interceptar e completar a aproximação. Afirmativo. Esse é autorizado voando a proa de Duna, o Xané 6312. A voa do Duna, o Xané 6312. Dura com referências, pode prosseguir para 2000, 6302? QNH1017, autorizado, descida para 2000 pés. Autorizado, final do procedimento INSX Wavestone 10, reporte estabilizado, Oceania 6312. 2017, apontará o INSX Wavestone 10. Tango Lima, hotel, hotel, táxi autorizado, reporte do ponto de espera da Papá para ingresso, pistão 7. Reporte, ponto de espera da Papá para ingresso, no 7, boa data. Romeu, Romeu, Romeu Golf, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Ponto 685, 125.45, grátis para Romeu, Romeu, Romeu Golf. Patango e Lima Hotel, Hotel informa que após decolagem manterá a proa até 2.000 pés, após 2.000, curva esquerda no perfil da saída Momo devido a Airbus da Avianca ingressando na final da 1-0. Decolagem autorizada, pistão no 7, vento variável com 2 nós. Interceptando o localizador, já visual, Xané 6312. Complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95, Xané 6312. 1895, bom dia, Xané 6312. Torre Salvador, bom dia, Xané 6312, interceptando ILS, visual. Xané 6312, bom dia, para informação, Mike Uniforme 2, Mitsubishi decolando da pista auxiliar, com proa sul inicialmente, mantendo 2.000 pés sem interferência, pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo. Ciente do tráfego, livre o pouso na 1-0, Xané 6312. Patango Lima Hotel Hotel, decolado aos 1-2, mantenha para até 2.000 pés, após 2.000 curva esquerda no perfil da saída Momo, chame o controle Salvador 120, decimal 8, um bom voo. Rota 2.208, grato. Meio pistão, vídeo abraço. Pousar então em Vera Cruz, pistão, vídeo abraço. Oi, Salvador, é Papa Tango Lima, Hotel, Hotel, Transporte Inferior. Confirme pro controle. Papa Tango Lima, Hotel, Hotel. Papa Tango Lima, Hotel, Hotel, contato radar na decolagem, suba e mantenha 2.000 pés. Primeiro mantendo 2.000 pés, Lima, Hotel, Hotel. Tá atingindo 2.000 pés, autoriza a curva para o perfil da mão. Lima Hotel Hotel, corrigindo, restrito a 2.000 pés, autorizado a sair da mão. Restrito 2.000 pés, não confiou, confiou Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, após 2.000 pés, no perfil da Momo, subindo sem restrição para o 1.80. Gente, agora sim, após 2.000, sem restrição para o 1.80, perfil da Momo, Lima Hotel Hotel. Salvador, bom dia, o azul 4299, sentido aquilo. Eu teria saída prevista para Campinas. Salvador, o azul 4299. Táxi, uniforme, Mike, uniforme. Papá, uniforme, Mike, uniforme, táxi autorizado, reposta no ponto de espera da Papá para o cruzamento. Reportará no ponto de espera da Papá para o cruzamento, uniforme, Mike, uniforme. É 3304, bom dia, nessa via chegada Vomed, corrigindo ponto para 4.000 pés, o ajuste é no 097. Via Vomed, 4.000 no 097, dá 3304. Hotel, hotel, confirma para o hotel para o destino. 3, 1, 2, 7, de Lima, hotel. Autorizado direto destino. Direto destino, Lima, hotel. Papá para uniforme, Mike uniforme, autorizado cruzamento da pista 17 via Quebec mais na Taxi Lima, chame o solo em 121 decimal 9. Quebec na Lima, 121 decimal 9. Uniforme. Oi, papapá, onde for o Mike no porto? Aposto, na próxima porta estiver, para enviar para ela. Papapá, uniforme, Michael, uniforme autorizado. Alinhar e decolar, pista 1-0, vento calmo. Alinhar e decolar 1-0, uniforme, Michael, uniforme. Alinhar e decolar, uniforme, Papai uniforme, Mike uniforme, decolar 224, chama em controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom serviço. Controle de Salvador, o meu cunho de alvo, bom dia. Este é o papá uniforme, Mike uniforme, decolou na sua escuta, meu comandante. Papá uniforme, Mike uniforme, bom dia, contato radar, submarino o Nijol 260, perfil da saída Momo. Perfil da Momo até o 260, uniforme. Grato. Tango Lima Hotel Hotel, chame Centro Recife na frequência 126.85, alternativa 125.45. 126.85.45, grato.